Alô, meu povo! Sou um cowboy da estrada, viajo sempre contente. Jesus Cristo é meu patrão, São Cristóvão é meu gerente. Com esses dois do meu lado, faço feliz muita gente. Solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia. Minha vida é viajar. Representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, faço e deixo uma saudade, sempre chora um coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas do possante, ela na imaginação. Coração de saudade carregado, muito, muito, muito.